voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para o Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2011, ano 1, edição 10. Ou, como diria Jorge Perlingeiro, ano 1, edição 10. E vamos aos destaques da edição desta semana. Santos 4, Flamengo 5. Um jogo inesquecível, para o qual faltam palavras que expressem tudo o que se sentiu em termos de extraordinárias emoções. Uruguai, campeão da Copa América, coroa a geração que fez bonito na Copa do Mundo e marca o renascimento total da Celeste Olímpica. Brasil estreia nesta sexta-feira no Mundial Sub-20, disputado na Colômbia e que tem 24 seleções divididas em 6 grupos. Está chegando a hora da abertura da temporada europeia e os clubes já fazem amistosos preparatórios e disputam mini-torneios. Na sessão Papo de Mídia, curiosidades das transmissões da televisão e do rádio no inesquecível Santos e Flamengo. E os destaques das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Sorria, meu bem, sorria para as damas e os cavalheiros. No ar, mais uma edição do Papo de Bola na Voz do Futebol. Fique antenado, uma hora de informação futebolística e boa música para vocês, que já começou. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. Unforgettable, that's what you are. Assim Nat King Cole cantou com aquela suavidade e elegância que só ele tinha em 1951. Inesquecível, isso é o que tu és. Assim classifica este que vos fala, com seu talento discutível em 2011. Se 60 anos atrás a canção tinha estes versos para uma história de amor, 60 anos depois dela, eu pego emprestados os versos iniciais para definir um dos espetáculos mais emocionantes, divertidos, eletrizantes e envolventes que tive a alegria, a felicidade e a dádiva de acompanhar em 21 anos que acompanho o futebol. Sim, my friends, amiguinhos Chão Brasil, falo do clássico Ponte Aérea na Caldeira do Urbano na última quarta-feira. Era a grande pedida da noite por ter de um lado Neymar e Ganso, retornados da seleção brasileira e motivadores da série de adiamentos de partidas do Santos. E do outro lado, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, que forçaram o terceiro amarelo contra o Palmeiras e prejudicaram o Flamengo ao não enfrentar o Ceará. Além disso, enfim, o Peixe estava com sua espinha dorsal completa novamente, enquanto o Mengão se tornou o último invicto do Brasileirão após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro. Sim, eu esperava uma bela partida na Baixada Santista, mas jamais eu esperava a epopeia que testemunharíamos. Antes de fecharmos 5 minutos, alguém não muito propagandeado nas chamadas para o clássico mostrou seu cartão de visitas. Borges, que faturou uma enfiada nota 10 de Elano. 15 minutos... E Ganso surgiu numa bandejada digna dos melhores garçons para Neymar, inicialmente detido por Felipe, mas que não desistiu da jogada e, caído, passou para, alvo totalmente descoberto, Borges ser feliz uma vez mais. Apesar das 4 estrelas destacadas no parágrafo anterior, o cara naquele momento era Borges e seu faro de gol. Aí David conseguiu, a centímetros do gol, Rafael batido, aprontar uma tubaronice histórica. Custei a acreditar naquilo. Não podia ser. O que foi e como foi. É o que Neymar fez. O 3-0 do Santos é um espetáculo que Pelé aplaudiria de pé. Ronaldo Angelim está perdido até agora com a meia-lua aplicada pelo desmoicanado, que ao mesmo tempo que encantava todos pela beleza da individualidade e técnica apuradíssima, suscitava aborrecimentos. Por que não tivemos este Neymar a plenos pulmões na Copa América? Muitos inconformados, mas não tanto quanto os reverenciadores do futebol em estado puro. Depois, Rafael comeu mosca e Ronaldinho Gaúcho diminuiu. Mais 3 minutos e Thiago Neves colocou 3-2. O Flamengo estava vivo, muito vivo, vivíssimo. E não parou por aí. Foi os rubro-negros encostarem de vez e os alvinegros quase ganharem folga no score se Ganso não batesse cruzada à esquerda do Felipe. Então veio um pênalti controverso em Neymar. Uns acham que não foi, eu entre eles. Outros que foi. Dividiu opiniões mesmo. Elano na cobrança. Mas logo ele que fez o que fez na Copa América. Revejam a imagem uns 20 segundos antes da cobrança. No suor que ele já transpirava com 40 minutos de peleja, aflorava a tensão em seu semblante. Não era 100% confiável. Justificada a desconfiança quando inventou uma cavadinha sem nexo que Felipe defendeu e ainda arrematou com debochadas embaixadinhas. O Peixe teve a chance do 4-2. Não aproveitou. Logo depois, Ronaldinho suspendeu a pelota daqui na canhota e na primeira trave, David desviou de boa noite. Entrei em parafuso. 3-3? Doideira! Parecia que eu ouvia a voz de Silvio Santos dizendo: isto é incrível. O Mengão conseguiu um empate que no golaço do Neymar parecia quase impossível. Ainda bem que no futebol, o mais imprevisível e apaixonante dos esportes, nada é impossível. E ainda reabilitou David, antes marcado pela tubaronice na pequena área. Enquanto isso, Elano tinha a preciosa enfiada para Borges no primeiro gol, esquecida pela barbeiragem no pênalti. E foi somente o primeiro tempo! Eu não tinha garantias de que o segundo tempo seria tão grandioso quanto o primeiro. Torci para, pelo menos, a disputa continuar, que os times não se acomodassem totalmente. Graças aos deuses da bola, não só assim não foi, como o ritmo alucinante da etapa inicial, se não foi 100% reprisado na etapa final, foi em 75%. Suficiente para as emoções continuarem à flor da pele, mesmo para quem não é santista ou flamenguista. 5 minutos. Léo arrancou pela esquerda e tentou servir Ganso. Mas a bola quis ele. Quis Neymar. A noite pelo lado paulista era dele. Que noite! Que atuação! Mais um bonito gol e a vantagem readquirida. 4-3. Eu era sorriso puro. 2 bolas na rede. Um inferno para a defensiva carioca. Neymar não se contentou. Queria mais. Mas Felipe impediu uma trinca dele, que foi assistido por Borges. Enquanto isso, o Bandeirinha prejudicava o Flamengo quando, após Ronaldinho cobrar falta da direita e David cabecear para Rafael espalmar, ser marcado inexistente impedimento. Escanteio deveria ser marcado, mas não faria falta. Depois do guri do Santos fazer chover, era a vez do consagrado moço do Flamengo aumentar sua influência no fim desta história empolgante. Ele já atuava muito bem, mas melhoraria ainda mais. E arrebentaria, igual Zico arrebentava em seus melhores momentos. 22 minutos. Após chamar o jogo para si e ganhar falta à próxima linha da grande área, desnorteando a defensiva santista, Ronaldinho esperou a barreira subir e chutou rasteirinho. Assim foi em 2006, quando marcou para o Barcelona sobre o Werder Bremen pela Liga dos Campeões. Assim foi em 2011, numa Vila Belmiro com o coração quase saltando boca fora. O Flamengo chegou ao 4-4. A essa altura do campeonato, ultrapassando as raias do exagero exageradamente exagerado, como diria o senhor redundância redundante, para dimensionar quão envolvido fiquei com um semelhante confronto, faltava um tantinho para eu chamar uma ambulância para baixar no HPS. E não acabou ali, tinha mais. Um 5-4 era esperado. Neymar, em noite excelente, teve 2 oportunidades para tanto, mas ambas foram à direita de Felipe. Mas a noite extraordinária seria do 2 vezes melhor jogador do mundo. Ronaldinho Gaúcho ainda não tinha sido tão decisivo assim desde que voltou ao Brasil. Faz um bom campeonato brasileiro, ninguém contesta isso. Mas faltava a atuação. Ela já estava consumada até então, mas consolidada em definitivo foi aos 35 minutos, quando após Thiago Neves, outro que jogou muito, receber de David e servi-lo, o desmarcado filho da dona Miguelina fazer o que tinha de fazer. Mengão 5-4! Não dava para acreditar! Fabuloso! Não é todo dia que se vê uma partida com 9 gols, ainda mais tão repartidos como num 5-4. Se alguém dissesse que não era digno do título o maior espetáculo da Terra, eu tomaria este cidadão por desregulado e inconsciente. Era sim um acontecimento com ares de maior espetáculo da Terra. Na temporada 2011 no futebol brasileiro, sem risco de erro, foi. Ouso dizer, foi uma das maiores partidas de 2011 no futebol mundial. Ah! E olha que poderia ter sido 6-4, pois Thiago Neves quis sua segunda fatura após deixar Durval Discos comendo poeira, mas o arremate saiu à esquerda de Rafael. Melhor assim, 5-4 ficou um score bonito para um jogo bonito. Santos 4, Flamengo 5 foi digno dos longa-metragens mais épicos. Quarta-feira, completou 30 anos do falecimento de William Wyler, um dos maiores diretores da história do cinema. Um dos clássicos dirigidos por ele foi Ben-Hur, histórica obra da sétima arte de 1959. Quando escrevi o texto que leio agora, fazia 5 horas que tinha acabado a partida. E eu não escrevi este texto ainda envolvido pela emoção e sem estar de cabeça fria. Não, passariam 5 horas, passariam 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos, 5 décadas. E tudo isso que eu digo será mantido do começo ao fim, sem mudar uma vírgula sequer. É um tesouro marcado para sempre. Esta partida aconteceu em 27 de julho de 2011. Completarei 30 anos em 16 de setembro de 2011. Mas 2 meses antes do meu aniversário, menos de 2 meses antes, senti como se tivesse ganhado um presente antecipado. Daqueles que não custaram muito, a não ser 90 minutos do meu tempo. 90 minutos para a memória. 90 minutos que reforçaram porque eu gosto tanto de futebol. Um interlúdio musical sacolejante, dançante, agitado. The Second Time Around, Shalamar, 1979, trilha da novela Água Viva. Bola, na voz do futebol. Oi, oi, oi. Copa América. Na voz do futebol, todos os destaques da principal competição das Américas. E acabou no fim de semana passado a edição 2011, que não vai deixar nenhuma saudade. Eu não tô nem falando por causa do Brasil eliminado nas quartas de final, mas porque o torneio foi chumbregame mesmo, né? Tira 3 ou 4 bons jogos e o resto tudo pega num saco, joga no lixo que ninguém vai dar falta, não. Terceiro lugar foi do Peru, 4-1 na Venezuela. O Guerreiro marcou 3 gols e acabou como artilheiro da competição. E na decisão só deu o Uruguai, 3-0, Celeste Olímpica no topo novamente. Furlan acabou com o seu jejum de gols e marcou 2 vezes, sendo decisivo para a conquista uruguaia. Mas o grande nome da equipe de Oscar Tavares foi Luis Suárez, que marcou o primeiro gol e foi o melhor jogador desta Copa América. Parabéns à coletividade uruguaia pelo título muito merecido e muito legal que coroa o renascimento que o futebol deste país tem tido nos últimos anos. Uruguai que já está garantido na Copa das Confederações de 2013, junto com o país sede Brasil e os campeões continentais Espanha, México e Japão. Do Papo de Bola, informações do futebol internacional. Começa nesta sexta-feira o Mundial Sub-20 a ser realizado na Colômbia. São 24 países divididos em 6 chaves. São elas: Grupo A, Coreia do Sul, Colômbia, Mali e França. Grupo B, Nova Zelândia, Camarões, Portugal e Uruguai. Grupo C, Austrália, Costa Rica, Equador e Espanha. Grupo D, Croácia, Guatemala, Arábia Saudita e Nigéria. Grupo E, Áustria, Egito, Panamá e Brasil, Zil, Zil. E Grupo F, Argentina, Coreia do Norte, Inglaterra e México. A primeira rodada, hoje, já aconteceu em Inglaterra e Coreia do Norte. No momento em que este programa é apresentado, ocorre em Áustria e Panamá e Argentina e México. E daqui a pouco, 11 horas da noite, tem Brasil e Egito. Neste sábado, tem Mali, Coreia do Sul e Camarões e Nova Zelândia, além de Colômbia e França e Portugal e Uruguai. E no domingo, Costa Rica e Espanha, Nigéria e Guatemala, Austrália e Equador, Croácia e Arábia Saudita. Passam a próxima fase os 2 primeiros de cada grupo e mais os 4 melhores terceiros colocados. Tá chegando a hora de começarem os campeonatos nacionais na Europa e os times já vão ficando na ponta dos cascos pouco a pouco. Aconteceu no meio desta semana a Copa Audi, torneio de 2 dias realizado em Munique, na Alemanha, que teve o nosso brasileiro, o Internacional, aqui da minha Porto Alegre, participando. Terça-feira, Internacional 2, Barcelona 2, nos pênaltis 4-2 para os espanhóis. E Bayern de Munique 1, Milan 1, nos pênaltis 5-3 para os alemães. Na quarta-feira, Internacional 2, Milan 2, nos pênaltis Colorado 2-0. Milan não fez nenhum dos 4 pênaltis que cobrou. Renan pegou 3 cobranças. E o Leandro Damião, nas 2 partidas que marcou, claro, perdeu um pênalti contra o Barcelona, mas nas 2 partidas que jogou, ele marcou 1 gol em cada. E na final, Bayern de Munique 0, Barcelona 2, os 2 gols marcados pelo Thiago Alcântara, o brasileiro filho do Mazinho. A Juventus de Turim realizou 2 amistosos neste meio de semana. Terça-feira, 1-0 no América do México e nesta quinta-feira, 1-0 no Chivas Guadalajara. Neste sábado, tem um revival da última final da Liga dos Campeões da Europa, Barcelona e Manchester United. Domingo passado, Chelsea aplicou 4-0 num combinado da Tailândia e o Manchester City empatou por 1-1 com o Los Angeles Galaxy, ganhando por 7-6 nos pênaltis. Outros resultados de amistosos nesta semana. Terça-feira, Duisburg 2, Schalke 0-4-1, Rapid Viena 4, Valencia 1, Werder Bremen 1, Olympiacos 1, Valenciennes 0, Borussia Dortmund 1. Na quarta-feira, Kitty 0, Chelsea 4, Hertha Berlin 1, Real Madrid 3, Shakhtar Donetsk 1, Lyon 1, Bordeaux 2, Brest 0, Nottingham Forest 1, PSV Eindhoven 3 e Espanhol 3, Boca Juniors 1. Nesta quinta-feira, estrelas da Major League Soccer 0, Manchester United 4, Lazio 0, Osasuna 1, Galatasaray 3, Liverpool 0 e Jerez 0, Sevilla 3. Nesta sexta-feira, tem Middlesbrough e PSV Eindhoven. No sábado, destacamos Chelsea e Aston Villa, New York Red Bulls e Paris Saint-Germain, Brighton e Tottenham, Arsenal contra Boca Juniors, Celtic versus Internazionale e Sporting Lisboa contra Valência. No domingo, tem Paris Saint-Germain e Boca Juniors, Arsenal e New York Red Bulls, Internazionale e Manchester City e Porto e Lyon. Final da Supercopa da França foi uma doideira. O Lille, vencedor do campeonato e da Copa, começou fazendo 1 a 0 no Olympique de Marselha, vice do campeonato francês, com 9 minutos do primeiro tempo. Foi pro intervalo assim. Segundo tempo, ó o ritmo dos gols. Lille 2 a 0 aos 13 minutos. Olympique diminuiu para 2 a 1 aos 26. Lille 3 a 1 aos 27. Olympique diminuiu para 3 a 2 aos 40. Empatou em 3 a 3 aos 42 e virou para 4 a 3 aos 44. O Lille chegou ao 4x4 aos 47 e o Olympique foi campeão com 5x4 aos 50 minutos. Aiel foi o cara do jogo. 3 gols para os campeões de Marselha. Que jogo esplendoroso, hein? E no sábado passado, o Schalke 04 ganhou a Supercopa da Alemanha com 4x3 nos pênaltis contra o Borussia Dortmund após 0x0 no tempo normal. Placares da qualificatória da Liga dos Campeões da Europa. Terça-feira, Ekranas 0, Bate Borisov 0. Sestafoni 1, Sturm Graz 1. Apoel Nicosia 0, Slovan Bratislava 0. Litex Lovet 1, Wisla Cracóvia 2. Dinamo Kiev 0, Rubin Kazan 2. Twente 2, Vaslui 0. Genk 2, Partizan Belgrado 1. E Glasgow Rangers 0, Malmo 1. Na quarta-feira, Helsinki 1, Dinamo Zagreb 2, Copenhagen 1, Shamrock Rovers 0, Odense 1, Panathinaikos 1, Maccabi Haifa 2, Maribor 1, Standard Liège 1, Zurich 1, Benfica 2, Trabzonspor 0 e Rosenborg 0, Plzeň 1. Qualificatórias da Liga Europa. Placares: terça-feira, Bnei Yehuda, Tel Aviv 1, Helsingborg 0. Nesta quinta-feira, Slask Wroclaw 0, Lokomotiv Sofia 0, AEK Larnaca 3, Midlava Boleslav 0, Alania Vladikavskas 1, Aktobi 1, Ventspils 1, Red Star Belgrade 2, Red Star Belgrade é o Estrela Vermelha. Karpaty Lviv 2, St. Patrick's 0, Alessund 4, Elfsborg 0, Anortosis 0, Rabotnik 2, Metalurg Rostov 2, Rennes 5, Olimpia Ljubljana 1, Áustria Viena 1, Red Bull Salzburg 1, Seneca 0, Sparta Praga 5, Sarajevo 0, Vålerenga Oslo 0, PAOK Saloniki 2, Vorskla Poltava 0, Sligo Rovers 0, Bursaspor 2, Gomel 1, Hapoel Tel Aviv 4, Vaduz 0, Omonia Nicosia 3, Den Haag 0, RNK Split 0, Fulham 0, Young Boys 3, Westerlo 1, Levski Sofia 2, Trnava 1, AZ Alkmaar 2, Jablonec 0, Differdang 03 0, Olympiacos Volou 3, Dinamo Bucareste 2, Vartex Varazdin 2, Gaziantepspor 0, Legia Varsóvia 1, Pax 1, Hearts 1, Bruges 4, Karabakh 1, Mainz 1, Gaz Metan Medias 1, Seu Zeniskar 0, Maccabi Tel Aviv 2, Nacional 3, Haken 0, Nacional de Portugal, Palermo 2, Tum 2, Stoke City 1, Hajduk Split 0. O Hajduk Split é o mesmo que empatou com o Barcelona 0x0 no amistoso no fim de semana passado. Atlético de Madrid 2, Strømsgodset 1, Midland 0, Vitória de Guimarães 0, Ried 2, Brøndby 0 e Reykjavik 1, Dinamo Tbilisi 4. Neste sábado, às 15h, né, tem o sorteio das chaves das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que não inclui a América do Sul, porque aqui a disputa é por pontos corridos, turno e retorno contra todos, e não terá o Brasil desta vez. Serão 9 países, porque o Brasil está fora por ser país sede. Eliminatórias da Ásia, placares. Sábado passado, jogos de ida da segunda fase. Síria 2, Tajiquistão 1, Tailândia 1, Palestina 0, Líbano 4, Bangladesh 0, China 7, Laos 2, 2, Turcomenistão 1, Indonésia 1, Kuwait 3, Filipinas 0, Oman 2, Myanmar 0, Arábia Saudita 3, Hong Kong 0, Irã 4, Maldivas 0, Qatar 3, Vietnã 0, Iraque 2, Iêmen 0, Singapura 5, Malásia 3, Uzbequistão 4, Quirguistão 0, Emirados Árabes Unidos 3, Índia 0 e Jordânia 9, Nepal 0. Nesta quinta-feira, jogos de volta: Iêmen 0, Iraque 0, Tajiquistão 0, Síria 4, Quirguistão 0, Uzbequistão 3, Indonésia 4, Turcomenistão 3, Índia 2, Emirados Árabes 2, Hong Kong 0, Arábia Saudita 5, Maldivas 0, Irã 1, Palestina 2, Tailândia 2, Bangladesh 2, Líbano 0, Laos 1, China 6, Filipinas 1, Kuwait 2, Myanmar 0, Oman 2, Vietnã 2, Qatar 1, Malásia 1, Singapura 1 e Nepal 1, Jordânia 1. Sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração. Este interlúdio musical é de 1982, trilha de abertura da novela Paraíso, a primeira versão exibida pela Rede Globo, estrelada por uma lindíssima Cristina Mullins. Não reaproveitaram esta música na regravação de poucos anos atrás, estrelada por uma não menos linda Natália Dill. Mulheres lindas, canção linda. Ney Mato Grosso, Promessas Demais. Futebola, na voz do futebol. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes do período que vai de hoje, dia 29 de julho, até quinta-feira da semana que vem, dia 4 de agosto. Hoje completa 72 anos Amarildo, o possesso campeão mundial de 1962. Completa 48 anos Theo José, narrador da TV Bandeirantes e da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E completa 33 anos Everaldo Marques, o polivalente narrador dos canais ESPN da Rádio Estadão ESPN. Neste sábado, dia 30, completa 67 anos Adriano Galliani, o poderosão, vice-presidente do Milan. 54 anos para Neri Pumpido, goleiro campeão mundial de 1986 pela Argentina. 47 anos para Jürgen Klinsmann, que fez sucesso tanto jogando quanto treinando a seleção alemã. 32 anos para Pereira, zagueiro do Coritiba. 28 anos em dose tripla. Andrezinho, meia atacante do Internacional. Andújar, goleiro do Catânia. E Molinaro, lateral esquerdo do Stuttgart. Este domingo, dia 31, 46 anos para Nivaldo Prieto, narrador da TV Bandeirantes. 42 anos para Antônio Conte, técnico e ex-jogador da Juventus. 40 anos para Elivelton, que foi campeão da Libertadores no São Paulo e no Cruzeiro. 35 anos para Juan Chop, ex-jogador da Costa Rica. 32 anos para André Luiz, zagueiro do Fluminense. E Marquena, zagueiro do Vídea Real. E 30 anos para Clemente Rodrigues, 3 títulos de Libertadores pelo Boca Juniors e medalha de ouro na Olimpíada de 2004 com a Argentina. Na segunda-feira, dia 1º, 31 anos para Mancini, o polivalente do Atlético Mineiro. 27 anos para Schweinsteiger, meia do Bayern de Munique. E 26 anos para Elton, atacante do Vasco. Na terça-feira, dia 2, 43 anos para Stefan Effenberg, campeão europeu de 2001 pelo Bayern de Munique. 42 anos para Fernando Couto, ex-defensor de Porto, Lazio e Parma. 41 anos para Tavarelli, ex-goleiro do Olímpia do Paraguai, que também passou pelo Grêmio. 36 anos para Mineiro, o autor do gol do título mundial de 2005 do São Paulo. 29 anos para Helder Postiga, atacante do Sporting. 28 anos para Michel Bastos, lateral do Lyon. 26 anos para Bruno Otávio, volante do Corinthians. E 21 anos para Mier, meia da Universidade Católica. Na quarta-feira, dia 3, 59 anos para Ardiles, campeão mundial de 1978 pela Argentina. 39 anos para Pimentel, ex-lateral direito de Vasco, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. 35 anos para Regis, ex-zagueiro do Internacional e do Fluminense. 28 anos para Augusto Recife, volante do São Caetano. 23 anos para Maicon Leite, atacante do Palmeiras. E 22 anos para Pablo, defensor do Figueirense. E na quinta-feira, dia 4, 53 anos para Pita, ex-meia do Santos e do São Paulo. 38 anos para ele, São Marcos, do Palmeiras. 37 anos para Kili Gonzalez, atacante do Rosário Central. 34 anos para Luiz Boa Morte, atacante do West Ham. Boa Morte é dose, hein, ô Batista? 29 anos para Antonini, lateral e meia do Milan. E 28 anos para Rubinho, goleiro do Torino. E se você faz aniversário no período que vai de hoje até quinta-feira da semana que vem, de 29 de julho a 4 de agosto, sinta-se abraçado pela equipe da Voz do Futebol. Tenha uma vida plena de realizações, alegrias, conquistas, satisfações infinitas hoje, amanhã e sempre. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Impossível abrir a sessão nesta semana sem falar da cobertura de TV e rádio do fabuloso, inesquecível, maravilhoso e sensacional Santos 4, Flamengo 5. Algumas curiosidades. 3 canais de televisão mostraram o jogo. Globo, Bandeirantes e o Premier Futebol e o Premier FC. Dos 3 narradores, apenas Theo José da Bandeirantes estava no estádio. Luiz Roberto recentemente teve feito pelo Globoesporte.com um top 5 dos gols mais emocionantes que transmitiu na carreira. Eu acho que vamos ter que rever esse top 5 para dar um jeito de incluir Santos 4, Flamengo 5, nem que seja o gol do Neymar ou algum dos gols do Ronaldinho, enfim. Dá um jeito de botar esse jogo nesse top 5 porque merece. E o Daniel Pereira, que transmitiu pelo Premier, colocou direto ao ponto no Twitter: vendo o VT de Santos e Flamengo, o melhor jogo da minha carreira. Outro destaque: 4 regiões específicas do estado de São Paulo acompanharam a partida. Por quê? Porque na Rede Globo não tem isso de jogo do Rio pra Rede Nacional e jogo de São Paulo só pra São Paulo. Não, não tem isso. Na Rede Globo, cada emissora afiliada tem e emissora própria tem o direito de escolher o jogo que vai exibir entre o do Rio e o de São Paulo. Ou seja, agora na quarta-feira, qualquer uma podia ter passado ou Santos e Flamengo ou Coritiba e São Paulo, dependendo da sua vontade. Claro, exceção a Coritiba, que obrigatoriamente viu Santos e Flamengo, e Santos, que obrigatoriamente viu Coritiba e São Paulo. Mas qualquer outra poderia escolher qualquer um dos dois jogos. A plena maioria escolheu Santos e Flamengo. E no estado de São Paulo, especificamente, as regiões de Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga, todas com a afiliada TV Tem, que é a emissora do J. Ávila, optaram por exibir Santos e Flamengo. Das emissoras de rádio AM e FM de São Paulo, apenas a Transamérica não terá os gols deste jogo no seu arquivo, porque optou por transmitir Coritiba e São Paulo, a não ser que ela peça para a Transamérica do Rio de Janeiro, que transmitiu a partida, os gols para deixá-lo nos seus arquivos. Todas as outras rádios transmitiram Santos e Flamengo, a única exceção foi a CBN FM, que transmitiu Figueirense e Palmeiras, mas terá os gols de Santos e Flamengo no seu arquivo, porque transmitiu o jogo em AM, numa cobertura mista com a equipe de São Paulo e a equipe do Rio de Janeiro juntas. E no rádio do Rio de Janeiro, a curiosidade: Luiz Penido transmitiria a partida pela Rádio Tupi, mas ele ficou gripado. Então a escala foi invertida e Jota Santiago, que narraria uma das partidas das 7h30 da noite, ou Atlético e Fluminense, ou Botafogo e Avaí, foi deslocado para Santos e Flamengo. É claro que ninguém quer nunca o mal de ninguém, mas que profissionalmente falando, o Jota deve ter agradecido aos céus pela oportunidade de ter narrado este jogaço, com certeza agradeceu, né? Quarta-feira para o estado de São Paulo, menos as regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto. Para o estado do Paraná, menos a Grande Coritiba, e para a região de Caruaru, a Globo exibiu Coritiba e São Paulo. Aí aconteceu uma curiosidade no quarto gol são paulino. Goleiro repôs a bola em jogo, aí o zagueiro dominou. O Kleber Machado, que estava narrando o jogo lá no Couto Pereira, aproveitou e pagou o comercial, né, lá com o slogan: Globo, a gente se liga em você! E passou tempinho e tal, aí entra o reclame e tal. Só que sabe o que aconteceu? Passou o tempo do reclame, enquanto o reclame tava no ar, o Lucas tomou a bola depois do erro da saída do jogador do Coritiba, encobriu o Edson Passos e marcou 4-0. E o Kleber Machado teve que narrar o gol com 5 segundos de atraso. E aí fez uma narração lá, narrou o lance completo, porque depois, para a exibição futura, para a exibição do Bom Dia Brasil, Globo Esporte e afins, aí juntaram a narração dele com o tempo exato da imagem para ficar tudo casado. Mas, ao vivo, na hora, o Kleber Machado só narrou o gol com 5 segundos de atraso, porque foi o tempo que demorou o reclame comercial. Quarta-feira aconteceu uma coisa engraçada na Bandeirantes durante Figueirense e Palmeiras. Luciano Duvalli narrou o jogo lá do Orlando Scarpelli, mas o Neto ficou no estúdio em São Paulo. Então, em determinado momento, filmaram um cidadão na torcida segurando uma faixa que pedia a saudação do ex-jogador para Cuiabá. E aí, é claro, o seu Bolacha fez a saudação lá, Cuiabá, na nossa audiência, legal e tal, tal, tal. Mas sabe qual foi o detalhe? Enquanto a faixa era exibida pela câmera da Bandeirantes, torcedores palmeirenses que estavam do lado do cidadão da faixa faziam gestos ofensivos direcionados ao Neto. E o moço que estava ao lado do cartaz nitidamente soltava palavrões para o comentarista. Eram nítidos pela leitura labial. Ou seja, usaram o cartaz como pretexto para serem filmados e encherem de nomes cheios o comentarista. Eu, hein? Quarta-feira, a ESPN Brasil registrou no seu site espn.com.br um recorde de mais de 7 mil comentários durante a transmissão da Copa Audi. que é um número superior à média registrada em partidas da Liga dos Campeões da Europa e recorde para partidas internacionais de pré-temporada. Grande parte destes 7 mil comentários veio aqui do Rio Grande do Sul, claro, por causa do Internacional e porque só a ESPN, nos canais pagos, exibiu a Copa Audi. A curiosidade engraçada foi durante Internacional e Milan, porque o Carlos Lima, que narrou o jogo, estava registrando ali as mensagens dos fãs de esporte e tudo e tal. Daqui a pouco ele diz bem assim: o Bilica e o Capone ligados em Azenha, no Rio Grande do Sul. Eu só não sei se é o Bilica ou a Bilica. Quem não é aqui da aldeia não sacou direito o que aconteceu. Mas quem é daqui sacou bem demais e ficou de queixo caído. Por quê? Porque no final de 2004, ano em que o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e daí vem a referência a Azenha, que é o bairro onde fica o Estádio Olímpico, veio à tona um caso envolvendo os então zagueiros tricolores Fábio Bilica e Capone, que, como é que eu vou dizer, teriam praticado atos nada familiares sexualmente falando, na poltrona 36 do ônibus Trovão Azul, orgulho do então presidente Flávio Obino. E desde então a história ficou famosíssima aqui no Rio Grande do Sul e é algo com o que a torcida do Inter tira uma onda tremenda até hoje. Foi o que aconteceu nesse caso com o jogo Inter e Milan. Aconteceu, né? Foi uma gafe tremenda que ficou. Mais boazinhas da imprensa esportiva você acompanha na semana que vem. Um interlúdio musical de 1968, Stevie Wonder, tema que, poucos anos depois, uma ainda criança chamada Michael Jackson regravou no álbum Ben, Shubidubidoo da Day. Bola, na voz do futebol. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro teve no sábado passado Grupo 5, Tupi 0, Tocantinópolis 0. Grupo 6, Volta Redonda 0, Vila Nova 1. Grupo 8, Cruzeiro 0, Metropolitano 2. E Grupo 7, Oeste 2, Cerâmica 1. No domingo, Grupo 1, Vila Aurora 1, Plácido de Castro 1 e Cuiabá 3, Nacional do Amazonas 1. No Grupo 2, Independente 4, Comercial do Piauí 1 e Sampaio Correia 5, Trem 0. Grupo 3, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 2, Porto 0 e Santa Cruz de Pernambuco 0, Guarani de Juazeiro do Norte 0. No Grupo 4, River Plate 1, Coruripe 2. Pô, mas nem na Série D do Brasileiro River Plate vence. Aí é brabo, tchê. E Vitória da Conquista 0, Bahia de Feira 3. Grupo 5, Anapolina 1, Gama 1. Grupo 6, Formosa 1, São Mateus 0. Grupo 8, Brusque 1, Cianorte 1. E Grupo 7, Operário 0, Ceni 2. Do Grupo 1, a classificação aponta Cuiabá 6 pontos, Vila Aurora 2, Plácido de Castro e Nacional 1, Penarol 0. Grupo 2, Sampaio Correia 6 pontos, Independente e Trem 3, São Raimundo e Comercial 0. Grupo 3, Guarani e Santa Cruz de Pernambuco 4, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 3, Alecrim e Porto 0. Grupo 4, Bahia de Feira 6 pontos, 13 e Coruripe 3, River Plate e Vitória da Conquista 0. No Grupo 5, Tupi e Anapolina 4, Gama e Tocantinópolis 1 e Tumbiara 0. No Grupo 6, Formosa 4 pontos, Vila Nova 3, Audax Rio, São Mateus e Volta Redonda 1. No Grupo 7, Ceni e Oeste 4 pontos, Mirassol 3, Cerâmica e Operário 0. Por fim, no Grupo 8, Cianorte 4 pontos, Juventude Metropolitano 3, Brusque 1, Cruzeiro 0. Próxima rodada aponta para este sábado, Nacional e Penarol, o confronto amazonense. Ceni, Mirassol, São Mateus e Audax Rio e Coruripe e Vitória da Conquista. Domingo tem Guarani de Juazeiro do Norte e Alecrim, Comercial e Sampaio. Paio Correia, Porto e Santa Cruz de Pernambuco, Bahia de Feira e 13, Tocantinópolis e Tumbiara, Vila Nova e Formosa, Metropolitano e Brusque, Cianorte e Juventude, Cerâmica e Operário, Gama e Tupi, Plácido de Castro e Cuiabá. Segunda-feira tem Trem e São Raimundo. Série C teve no sábado passado pelo Grupo B, Fortaleza 1, América de Natal 3, Campinense 2, CRB 0. Grupo C, Madureira 0, Ipatinga 1 e Marília 1, Brasiliense 0. No domingo, pelo Grupo A, Luverdense 4, Araguarina 0. Grupo D, Brasil de Pelotas 1, Joinville 1, Chapecoense 3, Santo André 0. E na segunda-feira, pelo Grupo A, Paysandu 1, Rio Branco do Acre 1. A classificação aponta no Grupo A, Paysandu 4 pontos, Luverdense e Águia de Marabá 3, Rio Branco 1, Araguaína 0. Do Grupo B, América de Natal, Guarani de Sobral, Campinense, CRB 3 pontos, Fortaleza nenhum. No Grupo C, Marília 4 pontos, Ipatinga e Brasiliense 3, Macaé 1, Madureira nenhum. E no Grupo D, Chapecoense, Brasil de Pelotas 4 pontos, Caxias e Joinville 1, Santo André 0. A próxima rodada aponta para este sábado, América de Natal e Campinense, CRB e Guarani de Sobral, Brasiliense e Macaé. No domingo, Santo André e Caxias, Ipatinga e Marília, Joinville e Chapecoense, Rio Branco e Luverdense. E na segunda-feira, Araguaína e Águia de Marabá. Série B do Campeonato Brasileiro prosseguiu na sexta-feira passada sua 12ª rodada com São Caetano 1, Barueri 1, Sport 3, Salgueiro 0 e Asa 3, Guarani 2. No sábado, a surpresa, Ponte Preta 1, Bragantino 3, Vitória 0, Portuguesa 2, Geninho caiu fora do rubro negro, Vila Nova 0, Náutico 0, Criciúma 1, Paraná 2 e Boa Esporte 0, ABC 0. Nesta terça-feira teve a 13ª rodada, noite cheia, Guarani 4, Duque de Caxias 0, Bragantino 1, Boa Esporte 2, Barueri 1, Vila Nova 0, Goiás 2, Sport 1, terceira vitória seguida do Goiás, Portuguesa 0, Americana 0, Paraná 0, Ponte Preta 1, foi duelo direto de vice-líderes, Náutico 2, Vitória 0, Salgueiro 1, Asa 1, Icasa 0, Criciúma 1 e ABC 2, São Caetano 2. Neste momento em que o programa é apresentado, já ocorrem Criciúma e Americana e Asa e ABC. Em instantes tem Vila Nova e Salgueiro e às 9h50, Duque de Caxias e Goiás. Neste sábado, 4h20 da tarde, São Caetano e Paraná, Barueri e Guarani, Vitória e Boa Esporte, Casa e Bragantino e o principal jogo da rodada, Ponte Preta e Portuguesa. Será uma rodada de 9 partidas, porque Esporte Náutico foi adiado para 9 de agosto, pois neste fim de semana tem show musical na Ilha do Retiro. Após 13 rodadas, a classificação aponta os 4 primeiros. Portuguesa 27 pontos, Ponte Preta 26, Paraná e Náutico 23, quinto lugar ABC 22, em sexto Americana 21, em sétimo Sport Criciúma 20, em nono Goiás e Asa 18, em 11º Vitória e Barueri 17, 13º Boa Esporte 16, 14º Vila Nova, Bragantino e São Caetano 15, zona do risco aberta por Salgueiro e Casa com 13 pontos, Guarani 12 é o penúltimo e a lanterna é do Duque de Caxias com 4 pontos ganhos. 11ª rodada da Série A começou no sábado passado com Atlético Paranaense 2, Botafogo 1, a primeira vitória do Furacão no campeonato. São Paulo 2, Atlético Goianiense 2, o Adilson Batista estreou no Tricolor. Flamengo 1, Ceará 1, foi o jogo em que o Ronaldinho e o Thiago Neves não participaram porque tinham forçado o terceiro amarelo. E América Mineiro 0, Figueirense 0. Domingo, Fluminense 1, Palmeiras 0, Corinthians 0, Cruzeiro 1, caiu o invicto Timão. E gol estupendo, maravilhoso e fantástico do Olisson naquele portentoso pelotaço do meio da rua. Atlético Mineiro 1, Vasco 2, Bahia 0, Coritiba 0. Quarta-feira, 12ª rodada prosseguiu. Prosseguiu porque há 2 semanas tinha tido Corinthians 1, Internacional 0. Com Botafogo 2, Avaí 1, Grêmio 1, América Mineiro 1. Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Gol do André, o estreante André retornado, aquele que jogou no Santos de 2010. Atlético Goianiense 2, Cruzeiro 0, Santos 4, Flamengo 5, Figueirense 0, Palmeiras 1 e Coritiba 3, São Paulo 4. Foi por pouco, hein, o Adilson. São Paulo abriu 4-0 de vantagem, o Coritiba encostou e se tem mais uns 10 minutos de jogo, sabe lá Deus o que mais aconteceria. Nesta quinta-feira, Vasco 1, Bahia 1. Bahia ganhava até 47 do segundo tempo, quando Elton empatou para os cariocas. E Ceará 2, Atlético Paranaense 1. Furacão ganhava, mas Marcelo Nicásio marcou os 2 gols do Vozão. Neste sábado, a 13ª rodada será aberta por Flamengo e Grêmio e Cruzeiro e Botafogo às 18h30 da tarde, Palmeiras e Atlético Mineiro às 21h. Domingo, 16h tem São Paulo e Vasco, Fluminense, Ceará, Internacional e Atlético Goianiense e Avaí e Corinthians. 18h30 da tarde, América Mineiro e Coritiba, Atlético Paranaense, Santos e Bahia e Figueirense. Após 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, a classificação aponta líder Corinthians, 28 pontos e um jogo a menos. Segundo, São Paulo 25, terceiro Flamengo 24, quarto Palmeiras 22, quinto Vasco 21, sexto Botafogo 19, sétimo Internacional e Cruzeiro e o Ceará todos com 18, décimo Figueirense 16, 11º Fluminense 15 pontos e um jogo a menos, 12º Coritiba e Atlético Mineiro 14, 14º Grêmio 13 pontos e um jogo a menos, 15º Atlético Goianiense Bahia 12 pontos, 17º zona de rebaixamento Santos 11 pontos mas 3 jogos a menos, 18º América Mineiro, 8 pontos. 19º Avaí, 7. E o lanterna é o Atlético Paranaense, com 5 pontos ganhos. Interlúdio musical de 1983. Primeiro disco solo do Manauara, Vinícius Cantuária. Tema que foi regravado anos depois por Fábio Júnior. Não o atacante do América Mineiro, e sim o Roberto Matias de Roque Santeiro, o pai do Fiuk e da Cléo Pires. Só você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que assim? resumo final. E vamos ao resumo final do que você acompanhou esta semana aqui no programa Papo de Bola. Santos 4, Flamengo 5. Um jogo inesquecível para o qual faltam palavras que expressem tudo o que se sentiu em termos de extraordinárias emoções. Uruguai campeão da Copa América coroa a geração que fez bonito na Copa do Mundo e marca o renascimento total da Celeste Olímpica. Brasil estreia nesta sexta-feira no Mundial Sub-20 disputado na Colômbia e que tem 24 seleções divididas em 6 grupos. Está chegando a hora da abertura da temporada europeia e os clubes já fazem amistosos preparatórios e disputam mini-torneios. Na sessão Papo de Mídia, curiosidades das transmissões na televisão e no rádio do sensacionalmente fantástico Santos e Flamengo. E os destaques das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Encerramos Papo de Bola na voz do futebol. Grato pela audiência do César se despede após ter produzido, apresentado, elaborado do primeiro ao último, de cima embaixo, dos pés à cabeça, passando por todo o restante, este programa que é chancelado pelos meus superiores, o flamenguistérrimo Ricardo Tavares e o corintianíssimo Luiz Fabiano Marinho. Evidentemente eu estou sendo irônico, porque o Ricardo Tavares é Corinthians e o Luiz Fabiano Marinho é Flamengo. Eu tenho que esclarecer, porque senão alguém entende errado, então é bom não dar problema. Este programa tem apresentação original todas as sextas-feiras entre 8 e 9 da noite, com reprise 5 estrelas aos domingos, das 11 da manhã ao meio-dia. No Twitter, siga @vozdofutebol para placares dos campeonatos em tempo real e @papodebola para uma boa troca de ideias sobre futebol, esportes e amenidades variadas. Acesse www.vozdofutebol.com.br e papodebola.com.br. Mande e-mails para papodebola@gmail.com que terei prazer em registrar suas mensagens, tanto lá no papodebola.com.br quanto neste programa de voz do futebol para um Brasil de audiência. Grande abraço, até semana que vem e continuem ligados, porque o Papo de Bola na voz do futebol não para nunca. A voz do futebol apresentou o programa Papo de Bola.